Chegou por aqui me procurando, me procurando e me achando, me fitando e me hipnotizando, me beijando e me amando e me chamando de paixão, me chamando paixão, botando músicas em meus ouvidos, botando estrelas em meus olhos, botando energia em meu corpo e me chamando de paixão, e me chamando de paixão. Chamando de paixão, me chamando de paixão, oh, paixão.